as leis morais ou leis naturais, ou ainda, leis divinas, são as normas que harmonizam, regulam e equilibram o universo. Todas as criaturas estão submetidas a elas, que são imutáveis, porque são criadas por Deus. Todas elas estão gravadas na consciência do Espírito, que experimenta felicidade ou infelicidade de acordo com a observação dessas leis. À medida que nós vamos evoluindo, vamos também compreendendo a sua aplicação e percebendo a presença delas em tudo o que existe, tangível ou não. É através delas que aprendemos a diferença entre o bem e o mal. E a partir disso, as suas consequências vinculadas a quem as produziu. Temos o bem e o mal, muitas vezes, como uma ideia. Sabemos o que é, mas nós aprendemos realmente quando nós produzimos eles e o retorno chega até nós. É o que nós costumamos chamar de lei de causa e efeito, porque toda causa produz um efeito. E o que muitas vezes nós não queremos aceitar é que todo efeito provém de uma causa. Parece uma obviedade dizer, após que toda causa produz um efeito, dizer que um efeito é produzido por uma causa. Mas muitas vezes nós não entendemos, não aceitamos isso quando nós nos questionamos dos acontecimentos da vida e reagimos de uma forma até rebelde, como se nada tivesse a ver conosco. Todas as situações desagradáveis que nós passamos, elas têm uma origem, e essa origem é criada por nós. O fato de experimentarmos contrariedade perante algumas situações, ela deve provocar em nós a reflexão, a introspecção, para que possamos entender o que, que precisa ser mudado, porque precisa. Corrigir e, a partir de então, cessar o sofrimento. Só que esse corrigir significa, em primeiro lugar, o arrependimento. Quer entender que errou, que causou alguma coisa. Assumir a responsabilidade. Em segundo lugar, a expiação, que é ser colocado perante uma situação semelhante. Em terceiro lugar, a reparação, que é o testemunho do aprendizado. É quando nós, dentro daquela expiação, nós conseguimos ter sucesso, conseguimos aprender e fazer a coisa certa. É o que realmente altera o nosso comportamento e exige esforço e sacrifício de nós. É por isso que Kardec diz que não há evolução sem sofrimento. Parece uma frase forte, porque muitas vezes nós entendemos sofrimento como algo grande. Mas toda transformação que nós fazemos em nós mesmos é fruto de abrir mão de alguns prazeres, de renúncias materiais e até emocionais, de alterações mentais, mudando os nossos conceitos, para que nós possamos fazer renascer em nós o homem novo e virtuoso que nós tanto precisamos. Que Deus, Pai, nos abençoe a todos e que assim seja.